Bom dia, meus queridos amigos, queridos irmãos de doutrina. Estamos aqui novamente começando um programa Visão Espírita. Programa esse que nós conseguimos estar no ar há 21 anos. Agora, em março, vamos fazer 22 anos de programa sendo transmitido pelas ondas do rádio e hoje, né, nesses tempos de Covid. Estamos fazendo através das lives pelo YouTube, pelo Facebook. Você está aqui nos ouvindo, você pode enviar suas dúvidas, seus comentários através do nosso canal aqui do YouTube, do Facebook, que por sinal isso está nos deixando muito felizes. A gente está conseguindo trocar muitas ideias com a participação de todos. A nossa principal finalidade é a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela USE de Santa Bárbara de Oeste, em transmissão simultânea pela União Rádio Web. Hoje nós não estamos transmitindo simultaneamente pela União Rádio Web. Essa transmissão, ela não faz link do YouTube, do Facebook com a rádio, né? Com o aplicativo nosso. Mas a gente está gravando e retransmitindo em outros horários. Esse programa existe por todos nós, por vocês e por nós que estamos aqui, e principalmente vocês que nos honram com a sua audiência, nos quatro cantos do Brasil e até fora do Brasil. Semanalmente observados por muitas pessoas, por muitos amigos, por muita gente interessada em estudar a doutrina espírita de forma organizada, de forma disciplinada. A todos vocês que nos ouvem, que colaboram, que nos ajudam a manter o programa, um muito obrigado. Hoje nós estamos aqui nesse domingo, primeiro domingo do programa do ano de 2021, dia 3 de janeiro. Eu não estou aqui, como diria o nosso amigo Geraldo, na visão do Parque dos Ipês, que outro dia ele mandou umas fotos para nós, é um lugar realmente maravilhoso. Mas, olhando aqui o céu pela janela do meu escritório, eu desejo a todos um domingo maravilhoso, maravilhoso. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar o meu amigo Geraldo de Tarso, que teve um probleminha com a internet, então eu resolvi começar sem ele para o pessoal não ficar esperando, viu, Geraldo? Acerta, excelente apresentação. Peguei da metade para frente aí. Muito obrigado. Um bom dia a todos vocês. Possamos fazer nessa hora e meia um encontro muito agradável, conversando sobre todos os temas espíritas que serão abordados no dia de hoje. Obrigado, Alan. E passando as rédeas agora para você novamente, Geraldo, eu vou falar bom dia para o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, mas você assume a partir daí. É seu programa. Bom dia, meu amigo Luiz Pessoa. Bom dia a todos vocês e que nós possamos fazer essa hora e meia muito agradável e que todos possam tirar proveito desse diálogo que nós vamos manter. Que nós possamos fazer um bom programa, Geraldo. Bom dia. Bem, meus amigos, o programa de hoje ele foi batizado com o nome de As Escrituras e a Vida Futura. Esse batismo, esse nome que nós damos ao programa, é baseado no texto, no contexto, na história que o Kardec vai desenrolando nesse primeiro capítulo do livro A Gênesis. E é muito interessante porque quando você lê com cuidado, você começa a enxergar coisas que você não enxergava numa leitura rápida. Então, sobre isso, eu escrevi assim: as escrituras sagradas são as ideias que melhor traduzem a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ali estão retratadas as forças que movem o universo, que sustentam astros e galáxias, um destino ainda ignorado pelos homens. E tudo concorre para o bem coletivo e também para a evolução dos espíritos. Essa pequena introdução, vamos apto a começar o nosso primeiro bloco, o estudo do livro Fonte Viva, essa coleção maravilhosa do Fonte Viva, de Emmanuel Chico Xavier. Hoje, selecionamos o capítulo 99. Há pouco tempo eu estava lendo no sofá ali, fazendo algumas ilações, troquei algumas ideias com Luísa. Persiste e segue. E a frase selecionada foi uma frase que está na Epístola aos Hebreus, Paulo havia escrito. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados. Para essa frase, Mano fez a seguinte interpretação. O lavrador desatento quase sempre escuta sugestões do cansaço e interrompe o serviço em razão da tempestade. E a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos, de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão. Precipites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Luiz. Realmente essa lição é muito bonita, né? E a vida, né, Geraldo, é assim. E nós, em progresso constante, a gente tem essa dificuldade e também isso é inerente a todos nós. Aquele espírito que já testou essa situação em outras provas, já passou nessas provas, ele é mais firme até chegar à conclusão de qualquer processo que ele participa. Agora, a tendência natural é exatamente essa. À medida que nós vamos avançando em qualquer projeto, em qualquer pretensão, nós vamos cansando, porque as adversidades vão aparecendo e a nossa resistência também vai sendo minada. E muitas vezes a gente tem essa tendência, né, de esmorecer, de cansar, de parar. E, na realidade, a passagem é muito clara. Nós temos que levantar as mãos ao largo da luta. Então, que nós não podemos esmorecer. Nós não podemos imaginar que nós temos tempo para uma parada. E ele menciona várias situações, né? Às vezes, por exemplo, numa tempestade, você cansa e aí chega ao esgotamento e para. E, no entanto, aquela tempestade acaba destruindo tudo que você tinha feito. Ao passo que, se você continuar resistindo, exaurindo até o último, até que você fique prostrado em função da falta de forças, e não pelo desânimo, você talvez consiga evitar que aquilo aconteça. Então, a mensagem é muito clara, no sentido que a gente resista. E persista na resistência. Porque quando, naturalmente, você veja, por exemplo, no futebol, Por que que o futebol é separado em dois tempos? Por que que ele não é 90 minutos seguidos? Porque exatamente ele propicia que a pessoa faça, tenha um refazimento e ela continue na segunda etapa com forças readquiridas, né? Agora, na vida, nem sempre é assim. E a gente nunca sabe o quanto nós poderíamos resistir ainda, e aquilo poderia impedir que a gente perdesse todo o trabalho feito. Então, Paulo nos coloca diante de uma situação muito clara. Não esmoreçamos por falta de desânimo, não esmoreçamos por pensamentos negativos, que a gente tenha sempre um bom ânimo, sempre se refazendo, até que fisicamente a gente possa exaurir aquilo que a gente ainda tem. Porque realmente, contra a natureza, você não tem condições. Uma vez perecendo o corpo, você não tem mais o que lutar. Agora, enquanto o corpo resiste, enquanto o corpo apresenta poder de luta, nós temos que persistir. Que é esse exatamente que é a nossa prova. E nós, a cada vez que suportamos mais, nós temos uma capacidade maior de resiliência adquirida. E é assim que a resiliência se amplia. É exatamente pelo exercício da superação. Aí você realmente vai chegar no seu limite. Você veja, por exemplo, um elemento que comece qualquer tarefa. Um nadador, por exemplo, ele consegue fazer quilômetros em tanto tempo. Quando ele chega depois de 5 anos treinando, ele vai ver que ele diminuiu tremendamente. Então, em tudo na vida, esse é a técnica. É o hábito de persistir, é o hábito de continuar, porque aí cada vez esse hábito fica se solidifica cada vez mais. Então, aí imagina na fé, né? Na confiança. E a gente se depara exatamente com isso. Quantas e quantas vezes você persiste naquilo, você resiste, e aparentemente, quando você não tinha mais forças para resistir, aquilo, a solução aparece, né? Se você tivesse desistido antes, todo o trabalho poderia ir por terra. É isso aí, Geraldo. Muito bom, é o discurso da persistência do Luiz, né? Ah, Isso. qual a leitura que você faz desse texto, Alain? Olha, é um texto até duro, né? Quando a gente lê a primeira vez assim, a gente ele dá uma impressão pesada para a gente, né? É um chacoalhão assim duro, doído de escutar, né? Então, enquanto você estava lendo, eu estava imaginando assim: quantas vezes meus joelhos ficaram cansados e as minhas mãos cansadas e eu desisti de alguma coisa? Eu tenho levado muito Eu tive a oportunidade de ontem de fazer uma palestra na União Espírita, né? E o Wilson, que coordena lá, ele não tinha conseguido ninguém para fazer a palestra ontem, e ele me convidou no dia 30. Então eu fui obrigado a estudar dia 1º, dia 2, para poder fazer a palestra ontem. E hoje, dia 3, estamos aqui juntos estudando Espiritismo. Eu posso falar que esse ano inteiro eu estou estudando Espiritismo todos os dias. Isso não tem preço para mim, é a coisa mais gostosa do mundo, né? Mas quantas vezes, né, a gente desiste no meio de uma jornada? Agora, nós temos que ter o bom senso também de abrir mão de algumas coisas na vida em detrimento de outras. Tem muita gente que tem o péssimo hábito de começar muitas coisas e terminar poucas, né? Aí fica realmente complicado. Ela abre 20 frentes, né? E ela não dá conta de fazer 20 frentes. Então abra uma frente, toque aquela frente, depois abra uma segunda frente, abra aquela frente. Eu li o texto, esse texto de Emmanuel, agora somente pensando no trabalho de evangelização do nosso coração, né? Eu não estou pensando fora nesse modelo, porque se eu pensar no dia a dia, cada pessoa tem uma característica, né? Cada pessoa tem um jeito de conduzir a sua vida. Mas, como conselho, eu daria esse: não abra muita frente, abra uma por vez para dar conta delas, né? Essa gente que quer abrir 20 frentes depois não dá conta de 21, né? Então fica um negócio realmente complicado. Mas voltando ao texto, e acho que aqui a informação do Emmanuel é com a nossa transformação baseada no Evangelho, né? Então, por mais difícil que esteja, por mais complicado que pareça, por mais fraco que você esteja, persiste e segue. Esse processo, ele deve ser contínuo na nossa formação do nosso ser como um ser evangelizado. O próprio Emmanuel deve falar isso baseado muito na sua dificuldade pessoal, né? A gente conhece porque ele contou a história dele com Jesus. Então, naquele momento que ele teve a oportunidade de se tornar um seguidor de Jesus, ele não conseguiu naquele primeiro momento. Mas olha quanto mérito que ele teve para Jesus recebê-lo e fazer esse convite. Quer dizer que Jesus via nele o potencial que a gente vê hoje de divulgação do Evangelho. Então, ele conseguiu chegar lá. Ele conseguiu, de alguma forma, persistir e seguir. E hoje nós estamos aqui comentando, em cima do comentário dele, uma fala de Jesus. Quer dizer, está aí um exemplo real de alguém que persiste e segue. Ele fala com propriedade e que a gente possa pegar as nossas dificuldades, persistir e seguir. É isso aí, Geraldo. Quando você falava, o Alan e o Luiz, eu lembrei de umas imagens que o Luiz sempre gosta de dos comentários criando imagens, né? O Emmanuel parece aquele professor duro, realmente. Mas quem somos nós? Certamente nós somos aqueles alunos repetentes. Não somos marinheiros de primeira viagem. A gente deve ter repetido 3 vezes o primeiro ano primário, 2 vezes o segundo, 3 vezes o terceiro. Então, você imagina você chegar numa sala de repetentes contumazes que fazem bagunça, que grita, que não respeita o professor? Tem que levar uma dura de vez em quando. Não é assim. Esse pessoal tão rebelde, tão enrijecido, às vezes tem que ter um discurso um pouco mais duro. Então, o pessoal não entende. Eu imagino quando o Emmanuel é duro num texto como esse, ele está sendo duro por causa de quê? A gente já deve ter errado. O Alan fala uma coisa muito engraçada, né? Muitas vezes a gente erra o mesmo defeito. Se errou nessa vida, reencarna, volta no mesmo erro, erra de novo, aí vai, volta no mundo espiritual, promete, se prepara, reencarna, erra no mesmo erro. Como é que o professor faz com esse cara? Meu amigo, o que está acontecendo com você? Um chacoalhão nele, para ele acordar. A gente fala assim: ah, o Emmanuel está sendo duro, né? Eu acho que é uma dureza necessária essa personalidade tão enrijecida. Posso falar por mim, né? A dificuldade que a gente tem em crescer. Às vezes, só tomando uma bebida amarga, a gente já provou o doce, mas às vezes tem que tomar uma bebida amarga para sentir que às vezes você pode ser expulso daquele lugar, então é melhor você acordar. Certo, meu amigo? Então, muito bem. Geraldo, só Olá. lembrando que a gente também cria o hábito de errar, né? E aí é muito mais difícil. Então, se não for no tranco mesmo, é muito difícil de tirar daquele molde, né? É, Se mas for muito. peraí, agora preciso falar um negócio. É assim, ó, no, nos processos pedagógicos modernos, não é através da pancada que se evolui, né? A gente talvez esteja aqui repetindo a fala de antigamente. Hoje, na pedagogia moderna, não é através da pancada que se evolui, não. Na realidade, a gente pode ser repetente, a gente pode ter sido ainda resistente a adquirir esse conhecimento, mas ainda Jesus veio nos ensinar a lição do amor. Então é com amor que a gente evolui mais, tá? É só para a gente não misturar os canais aqui. Eu não me sinto com necessidade de tomar pancada para aprender nada, não, viu, Geraldo? Eu diria assim, é amor com empurrão, é um amor com empurrãozinho. Isso foi simbólico, né? Mas muito bem, eu acho que é interessante esse diálogo, essa divergência, né? A gente cresce, eu acho que é bacana. Isso mostra que o programa é E lembrando, né? Lembrando que disciplina não é pancada. Entendeu? Então, esse é o perigo, né? Nessa história de não dar pancada, eliminar a disciplina, é um perigo danado. É uma linha muito tênue. Disciplina, sim, mas contudo, com muito amor. Pero non mucho, né? Agora vamos estudar na segundo bloco, parábolas e ensino de Jesus. E é interessante que vocês adquiram esse livro, porque muitas vezes você lê a parábola. É um exercício que eu faço. Eu leio a parábola e tento entender. Não consigo entender de primeira. Depois que você lê o comentário do Bar, está começando a fazer sentido. Eu volto para a parábola, leio, aí eu entendi a parábola. Então é interessante ler a parábola e os ensinamentos do Caibar. Eu vou ler só a parábola, Luiz e Alain, vou fazer o papel do Caibar Schutter interpretando essa parábola aqui. Parábola do servo trabalhador. Só lembrando que Jesus utilizava as imagens da época. Está mais uma vez registrado no Evangelho de Lucas. E disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. E o Senhor respondeu: se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a este sicômoro: arranca-te e transplanta-te no mar, e ele vos obedeceria. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou guardando o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já sentar-se à mesa? Antes lhe dirá: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois comerás tu e beberás. Porventura, agradecerá o servo por ter este feito o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devemos fazer. Não, e você vê, aí está um exemplo da firmeza e não é pancada. Entendeu? Então, isso aí é uma coisa muito séria. É exatamente o fato de nós entendermos que existe a nossa obrigação primária. Nós precisamos entender isso até para que a gente possa se aplicar e realizar aquele mínimo que é esperado de nós. Essa é uma passagem que, aparentemente, na primeira leitura, dá a impressão assim que o cara foi muito duro. Imagina, o servo veio do campo, está cansado, aí chama, em vez de chamar: ah, senta aí, vamos jantar comigo, aí manda ele, inclusive, se servir, né? Então você vê, aparentemente, dá a ideia assim de uma coisa bruta, de uma coisa. E aí o bonzinho chega: não, senta aqui, vem aqui, deixa isso para lá. Essa é a passagem, essa é o ponto. Nós precisamos desenvolver a disciplina do necessário. Enquanto nós não criamos o hábito e aquele hábito transforme numa atitude mecânica, nós temos que exercitar e com rigor. Porque o hábito não se cria na base da moleza. Entende? Você veja como é bastante marcante isso. Você tem um hábito, e aí daqui a pouco você sai daquele hábito, como você pega rápido o não hábito? É a coisa mais fácil do mundo. Para você criar um hábito, você precisa de disciplina, repetição. Você precisa daquela disciplina rigorosa até que aquilo se torne hábito. Eu cito sempre a questão do sistema sanguíneo. Nós não temos ascensão e nem comando, e não nos preocupamos nada com o nosso sistema sanguíneo, e ele circula, mesmo contra a gravidade. Isso nós temos que fazer do amor, da esperança, da bondade, da caridade. E para isso nós precisamos criar esse hábito salutar. E para criar esse hábito salutar, nós não podemos ficar passando muito a mão na cabeça. Nós precisamos ter o rigor para conosco mesmo, no sentido de que a gente passe a fazer aquilo como uma coisa habitual. Você vê uma coisa que a corrupção se tornou tão comum no nosso país, que uma pessoa ser honesta, a gente elogia. A honestidade é um dever, né? Então, os princípios devem ser tomados como um dever. Não porque a coisa errada é tão praticada que uma pessoa ter uma prática mínima daquilo ali já realça. Então, nós precisamos, para com as virtudes, torná-las um dever. Nós precisamos fazer das virtudes um dever. E, para isso, nós precisamos ser rigorosos no sentido de aperfeiçoá-las cada vez mais. É o ponto do Paulo. O Paulo, ele vivenciou e se esforçou tanto na sua existência, após a conversão para o Cristo, que ele chega no ponto que diz: é você que vive em mim. Tão intensamente que ele vivia aquilo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esse negócio de ficar lisonjeando alguma coisa que é a nossa mera obrigação. Esse rigor na disciplina de fazer as coisas certas é que podem nos minimizar as encarnações necessárias para a nossa evolução. É aquela questão que levantaram outro dia do completista, né? Então, nós teríamos que ter em meta a imagem do completista. Eu vou fazer essa a minha evolução no mínimo espaço de tempo. E nós estamos aí, né, patinando e patinando há tantos milênios. Então, nós precisamos ser mais rigorosos na parte a nossa obrigação junto à disciplina. E você veja, nós estamos falando do nosso Criador. E a gente tem uma dificuldade tão grande para seguir o mínimo desse nosso Criador, e a gente dá expansão a tudo quanto é sugestão negativa que a gente recebe. É isso que está marcando o nosso estacionamento no processo evolutivo. Nós tínhamos que ter mais rigor com relação a nós. E os espíritos falam muito isso, com relação ao próximo, seja misericordioso, mas com relação a você, seja rigoroso. Porque isso você pode fazer, porque você está se impondo uma disciplina. É isso aí, Geraldo. Enquanto você falava, Luiz, eu lembrei do que o Allan tinha dito. E eu fiquei pensando o seguinte: se eu sou um homem ilustrado, mas não tenho o amor desenvolvido, a minha tendência é ser um pouco mais rígido. Mas se eu sou bastante evoluído e esclarecido, eu terei o amor que transforma. Então, naquele fato que eu já citei N vezes, a irmã Cipriana tinha o amor que transforma. Com certeza, ela vai agir e conscientizar o necessitado de uma maneira diferente que eu agiria. Ela, com o amor dela, ela consegue trazer a pessoa para si. Agora, eu, Geraldo, como eu não tenho o amor da irmã Cipriana, talvez eu tenha que ser um pouco mais rígido. É um modelo que eu encontro para exercer uma atividade. Então, feita essa colocação, eu gostaria de ouvir o Alan. Geraldo, eu tenho uma certa dificuldade de entender essa parábola pelo seguinte sentido. Todo o meu estudo de sociologia, de antropologia e filosofia, eu tenho uma leitura um pouco complicada dessa parábola. Por quê? Comparar, a nossa evolução, a evolução de um servo na fé, eu acho uma comparação complicada. Isso me lembra os porquês da religião, principalmente católica, que tanto enalteceram o trabalhador que deve trabalhar apesar das agruras, sabe, enalteceu a dor. O trabalho vem, inclusive, da palavra obrigação, uma obrigação, como se através de uma boa, de um bom cumprimento da minha obrigação, eu chegaria à fé. Então, eu fico um pouco incomodado com essa parábola quando ela compara a nossa evolução ao trabalhador de um servo fiel, né? Mas pode ser preconceito da minha cabeça aqui na interpretação, porque eu sou, por conceito, anarquista, né? E o anarquista é aquele que ele não precisa de ninguém chefiando para fazer, nem de ninguém. Eu sei que eu devo fazer e eu faço, porque eu devo fazer, né? Então, sempre que eu vejo essa comparação com o servo fiel, me lembra algo que foi colocado no Evangelho, não é algo que foi falado por Jesus. Eu não acredito que Jesus falaria usando. Eu não vejo no que eu entendo de Jesus uma fala comparando a gente a um servo. Eu não consigo ver isso aí. Para mim, foi uma inserção católica, uma passagem dessa. Mas, tentando tirar uma parte boa desse texto aí, eu acho que sim, quando a gente consegue fazer desse exercício um autoexercício, não para o outro, quando eu faço para mim, só para mim. Então, eu leria essa parábola pensando em mim, como eu devo fazer comigo. Né? Não é para o outro, porque senão fica parecendo que a gente quer pregar desta forma para o outro e eu não quero pregar dessa forma para o outro. Agora, comigo eu posso ser rigoroso. Eu posso exigir de mim o melhor que eu posso fazer a cada momento, a cada dia. O que eu posso fazer? Né? Então, pensando dessa forma, eu acho que aí a parábola me alcança. Eu impondo a mim uma obrigação para adquirir um hábito, aí eu concordo com o Luiz que para adquirir um hábito é necessário constância, é necessário às vezes abrir mão de algumas coisas, é difícil mudar hábitos, nós temos muitos comportamentos cristalizados a muitas reencarnações, então para a gente quebrar uma cristalização dessa precisa quebrar com bastante força, com picareta pesada. Porque senão a gente não muda, né? Mas eu só olharia essa parábola como uma autorreflexão do que eu faria com a minha evolução. Eu não usaria ela para tentar ensinar nada a ninguém, sabe? Porque eu tenho a impressão de que eu estou falando assim, tá vendo? Você tem que obedecer e pronto. Só obedecendo e fazendo é que você vai chegar lá. E eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que se gerir, a gente tem a capacidade de autogestão nessa questão de transformação. E cada um está num nível. Como que eu posso exigir do outro que eu não consigo, às vezes, fazer nem comigo? Então, eu interpretaria mais ou menos dessa forma. Eu não sei se eu ajudei muito ou compliquei mais, mas tudo bem, vamos lá. Eu ajudei. Eu fiquei pensando, Alan, o seguinte: faz de conta que a gente marca um encontro depois do nosso programa. Eu pergunto assim, Alan, você escreve para mim o que você falou quando falou da parábola? O que que vai ficar na sua mente? A ideia do que você falou, mas não exatamente a sequência das palavras. Por que que eu estou dizendo isso? Os apóstolos que conviveram com Jesus guardaram a ideia, não as palavras de Jesus. E eu imagino que quando eles foram escrever, eles escreveram a ideia com as palavras deles. Então, eu sempre, quando eu vejo uma parábola, eu vejo assim: aqui deve ter um pouco do evangelista na maneira como ele formulou a ideia. Então, eu procuro não me ater tanto ao que está escrito, mas qual foi a ideia que foi querido passar. Então, a ideia é uma. Então, para se comparar ao servo, eu também acho que não foi tão feliz assim. Mas qual é a ideia que Jesus deve ter passado e que o cara escreveu 5, 10, 15, 20 anos depois? Por mais memória que você tenha, você pode até se aproximar muito do que foi falado, mas alguma coisa você vai colocar sua daquele momento. É aí que eu não consigo entender, porque, e justamente por isso que nós espíritas não temos as parábolas, nem o Evangelho, nem a Bíblia como livro sagrado. É um livro que a gente estuda, pensa, mas que tem coisa que a gente pode falar assim: isso aí não caiu bem para mim, e pronto, eu desprezo. Segundo Allan Kardec, eu também posso desprezar 20 verdades e acreditar numa mentira. Então, eu prefiro desprezar se for uma verdade e acreditar no que eu acho que não é. O Geraldo, mas Sim. eu acho que nós falamos e alguma coisa que é segundo o Espiritismo, que os Espíritos também falam a mesma coisa. A grande maioria dos Espíritos diz exatamente isso. Você ser rigoroso com você, né? Isso E aí. não querer impingir aos outros. Isso Eu aí. acho que isso aí, a parábola é muito clara. Sim, eu acho que ficou. Não, acho que ficou legal, ficou um acabamento Ficou. legal. Agora, dando sequência, a gente vai entrar no livro A Gênese, que mais uma vez a gente repete para vocês: leiam este livro, estude. Você vai ver como a sua mente se amplia no entendimento da doutrina espírita. E hoje a gente vai falar do capítulo, do item 29 ao 34. Então, as perguntas que eu faço estão relacionadas ao que eu encontrei nesses itens, e eu faço ao Luiz e ao Alan para que eles desdobrem em pensamentos, né? Então, a primeira pergunta que eu faço, que é a caractere da revelação espírita, caracteres da revelação espírita. Eu pergunto ao Luiz: Luiz, Jesus veio ao mundo trazendo as luzes do Evangelho, que está registrado nas Escrituras Sagradas. Essas escrituras, só os teólogos devem ter acesso para interpretá-la, ou o Evangelho foi um legado para toda a humanidade? O Evangelho foi um legado para toda a humanidade, e inclusive Jesus, ele registrou isso, que virá o Consolador para vos esclarecer tudo o que eu disse. Então, o Evangelho, à luz da teologia, ele pode ser interpretado segundo, mas aí ele está destituído da explicação que o Consolador dá. Então você observa que vários ângulos não coincidem por uma razão muito simples. O Consolador veio trazer luz àquilo que Jesus tinha falado. Nós acabamos de registrar um, né? Então você à luz dos teólogos, você pode dizer assim: nós temos que exigir dos nossos seguidores que eles sejam fiéis e não contestem nada, né? Porque é assim que tem que ser, né? Chegou do trabalho e vai ter que me servir ainda. Agora você vê que o enfoque foi outro completamente diferente, né? Que os espíritos dão. E nosso comentário foi exatamente segundo o Espiritismo, porque todos os espíritos, na sua grande maioria, eles afirmam isso. Você tem que ser rigoroso com você, que é para você atingir o máximo do objetivo. Porque se você começa a dar moleza, você não chega a lugar nenhum, né? Você nem sai do lugar onde você estava. Então, a doutrina espírita, ela veio exatamente esclarecer aquilo que Jesus não pôde dizer naquele instante. Você toma por base o rico e o Lázaro. Foi aquela ideiazinha de que há um lugar que nós vamos depois de desencarnados e que nós vamos viver de acordo com conforme nós vivemos aqui, uma consequência natural. E hoje nós vemos isso no cinema, no nosso lar, nas mães do Chico Xavier. Então, a doutrina espírita veio ampliar muito isso tudo. Eu voltei a ler o livro Paulo Estevam. E aí, hoje, inclusive, lendo o primeiro e o segundo tópico da primeira parte, eu pensei assim: meu Deus do céu, como eu gostaria que a minha irmã, que é presbiteriana, pudesse ler isso. Mas por que que ela não lê? Exatamente porque ela pensa como os teólogos lá. Quer dizer, eu não posso requisitar aquele consolador que Jesus disse que enviar, porque eu não acredito nele. Então você vê que aquele que permanece na letra, ele realmente não alcança aquilo que o Espírito propicia, que é vivificar tudo aquilo que Jesus nos passou. Então, nós temos hoje um privilégio de ver as coisas à luz da doutrina espírita, sancionado pela nossa razão. A nossa razão sanciona, porque examina. Agora, por exemplo, por que uma pessoa não lê o livro Paulo Estevão? Porque não atende às recomendações da sua própria religião. Porque não sou eu que falei, foi Paulo que disse: examinai tudo e retende o bem. Então, todo evangélico devia de ter essa mente aberta. Deixa eu ver, deixa eu examinar, deixa eu me debruçar sobre aquilo e ver se isso que meu irmão está me passando é realmente o que o empolga. Então, você examinando, você se empolga, porque você atesta que aquilo realmente é o que essa pessoa está me passando. Agora, quando você se oblitera, porque você não pode, né, estar sujeita a Satanás, aí a coisa complica. É isso aí, Geraldo. Então, fica claro com a explicação do Luiz que todos nós devemos, podemos e devemos ler as Escrituras, os Evangelhos e tentar interpretá-los à luz não só do Espiritismo, como da ciência, de todos os canais que possam nos ajudar. Nessa questão seguinte, eu me dirijo ao Allan. E antes da pergunta ao Allan, eu embasei a pergunta nisso que eu vou dizer agora. O entendimento das escrituras, Allan, passa por alguns caminhos. Séculos atrás, os teólogos pareciam ser as pessoas mais preparadas para decifrar esses textos sagrados. Contudo, disse Kardec aí no livro A Gênese, os homens não puderam explicar as escrituras senão com o auxílio do que eles sabiam, das noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza. Então, feita essa colocação, que o homem ele dispunha de um conhecimento muito reduzido, né, e não conseguiu explicar tudo. Então, eu pergunto ao Allan: Allan, o que é necessário para entender as escrituras sagradas? Ai, meu amigo Geraldo, você vem com umas perguntas simples pra caramba. Bom, eu acho que entender não é a palavra, Geraldo. É, na realidade, nós temos que lembrar que, para nós espíritas, né, nós não temos como sagrado as escrituras. Elas são obras, né, escritas que vêm como uma fonte de informação. Mas ela foi falada no aramaico, foi escrita no hebraico, foi traduzida para o grego clássico, traduzida para o grego coloquial, traduzida para o latim. Nós, no Brasil, até há bem pouco tempo, só tínhamos a tradução a mais conhecida do Almeida, que era de um padre português, falando um português de Portugal, traduzido há 150 anos, e era essa a Bíblia que nós seguíamos. Publicada por as mais diversas editoras, com as mais diversas finalidades. Se eu buscar nessas obras uma interpretação ao pé da letra, certamente eu vou falhar, certamente eu vou errar. Por quê? Porque é uma letra que é uma letra traduzida, traduzida, retraduzida, falada, comentada, muito complexo a gente garantir que o que está escrito era o que foi falado lá em 2000 anos atrás. Agora, a forma que nós devemos ler as escrituras, e eu as leio diariamente, é com o coração. Aí sim, deixa aquilo que está escrito, que a tradução esteja quadrada, errada, mudada. O que está falando para o seu coração naquela escritura? Qual é a informação que o seu coração apreende daquela leitura? Né? O que você recebe com aquela leitura? Qual é a mensagem que vem para você? A gente sabe que muita gente que leva as escrituras como sagradas e ao pé da letra precisa se sentir vamos falar assim, controladas, porque tem medo do que a própria consciência faz. Então, eu preciso de uma lei moral. Na psicanálise, a gente falaria de um superego fortalecido, que é o conjunto de valores que me prende, porque o meu id, a minha vontade pulsional de fazer, é de transviar as leis todas. Então, eu preciso de uma lei que me cerceia a vontade, porque senão eu não consigo conduzir minha formação do meu ego. Agora, para nós, que nos esforçamos em não viver sobre um jugo forte de um superego moralmente imposto, mas que temos vontade de evoluir sem esse freio moral, a escritura ela traz muita luz. Eu baseio praticamente tudo na minha vida, porque para mim, tanto o Velho Testamento, o Novo Testamento, e eu leio todo o Espiritismo bem instruído, como fórmulas, como descrições de como amar ao semelhante. Então, é essa leitura que eu me atenho quando eu leio a Escritura. Se eu pudesse fazer um convite a todos, é que leiam a Escritura com o sentimento, não com a interpretação pura e simples, porque pode dar muita confusão. Alan, suas palavras foram inspiradas. Agora, eu queria imaginar, daqui uma hora, como é que nós escreveríamos o que você falou aí, tão inspirado, né? Mas É por isso que realmente. está gravado, Gerardo. Está gravado. Está gravado. Agora, dando sequência aqui no livro A Gênese, Luiz, escreveu Allan Kardec no livro A Gênese: quem será o juiz das interpretações diversas e muitas vezes contraditórias dadas fora do campo da teologia? Já que todos nós podemos ler e buscar o entendimento, o sentimento, quem será o juiz das interpretações diversas e muitas vezes contraditórias dadas fora do campo da teologia? E o Kardec responde: o futuro, a lógica e o bom senso. Luiz, explica mais detalhada para a gente essa resposta do Kardec. Ô, Geraldo, nós já discutimos aqui muitas vezes que a ciência, ela formula, né, as suas teorias e às vezes elas não estão completas. Elas estão incompletas, elas estão falhas, né? Eu lembro sempre que o cérebro era examinado com a trepanação, né? Agora imagina você botar uma televisão deixando um cara furar com uma broca para ver o que que tem dentro do seu cérebro. Né? Então, o tempo, que é o futuro, ele vai dizer aquilo que é correto. Porque à medida que o futuro chega, vão aparecendo as verdades, caso aquilo que exista não seja uma verdade. Agora, já comentamos aqui, por exemplo, do Pintinho, né? Que eu tinha 5 anos, o Pintinho nascia com 21 dias, hoje. A minha filha trabalha nessa área e eu pedi para ela investigar, continua nascendo com 21 dias, né? Então, o tempo, ele firmou essa teoria de que o pintinho, para ser chocado, é até 21 dias. Com relação a tudo isso que nós temos na Bíblia, o tempo também se encarrega de mostrar, né? Nós vimos aí, há pouco tempo atrás, eu acho que não faz 10 anos, a igreja perdoando Galileu, né? 200 anos depois de que ele formulou a ideia de que a Terra não era o centro do universo. Então, naquela época, ele foi obrigado até com a mão em cima da Bíblia dizer que ele estava errado. Mas aquilo lá não legalizou o pensamento da igreja, porque tempo depois a ciência provou, né? Então, nós temos que, primeiro, você não se julgar o dono da verdade. O Kardec sempre foi muito claro com relação a isso. O que é melhor para mim é o espiritismo. Me apresente alguma coisa melhor que o espiritismo, eu o abraçarei. É Né? Você vê que o Einstein, desde que eu me considero como gente, a teoria dele está sendo bombardeada. Mas eu estou com 73 anos e ainda não disseram que ele não tinha razão. Então, eu vejo o futuro como um martelo. Quanto mais o tempo passa e a coisa não muda, você considera que esse martelo está batendo naquela estaca e aquela estaca está ficando cada vez mais firme, né? Então, eu digo exatamente isso. Nós não devemos achar que nós somos infalíveis. É o que eu falei a respeito do Paulo. Examinai tudo. E retende o bem. Né? Então, nós temos que ser abertos à pesquisa, à verificação, ao exame. Porque aí, através do bom senso, você vai chegar a uma conclusão. Né? Você veja a questão da concordância dos espíritos. O Livro dos Espíritos foi escrito e 10 anos depois, o Kardec dizia, até hoje, 10 anos depois, nada foi contestado a respeito do Livro dos Espíritos. Agora, o tempo vai substituindo alguma coisa que não era verdade naquilo que foi escrito. E esse é o grande mérito, né? Nada é infalível, nada é imutável. À medida que o homem estuda, à medida que o homem se aprofunda, o Alan estava falando a respeito das teorias dos sociólogos, aquela coisa toda. E isso é o que ele pensa atualmente com a informação que eles têm. Agora, pode mudar. Entendeu? Quer dizer, então nós temos que estar sempre acessíveis a novas hipóteses. Não é problema nenhum examinar uma nova possibilidade. Se nós nos propomos a fazer isso, nós nos aproximaremos cada vez mais da verdade. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. E aí, você quer falar, Alan? Eu só quero falar uma coisa, que o martelo que eu acho que o Luiz falou que o tempo usa de cada vez a ideia ficar mais fixa, do outro lado tem o tirador de prego também, né? Então tem hora que tem prego que tem que ser tirado e jogado fora, em vez de ser mais. Mas é o tempo que vai fazer usar o martelo, ou para entrar mais na teoria, ou para extirpá-la de vez daquela madeira. Ou de um lado ou de outro, né? Isso, bem lembrado. Mas o. Você Agora. viu a diferença de uma coisa pensada por duas pessoas? Sim, é interessante isso, né? E aí, Alan, a próxima pergunta a você, eu posso falar um pouco da medicina? A medicina é uma área da ciência que evolui espetacularmente. É impressionante como tudo é muito rápido. Muitas coisas eu tive que refazer conceitos, classificações, tratamentos. Ao longo de 30 anos de medicina, tudo muda, tudo evolui, tudo cresce. Sem dúvida, a ciência, ela ajuda muito a humanidade. Então, eu fiz essa colocação porque eu vou ler agora para você o que vai fundamentar a próxima pergunta. A ciência nos apresenta, abre aspas, agora são palavras do Kardec, novos fatos e novas leis que se revelam, separando os sistemas utópicos e a realidade. A ciência faz conhecidas determinadas leis. Fecha aspas, quer dizer, acabou o Kardec. Aí eu digo, a ciência, sem dúvida, é um grande aliado da evolução planetária, indiscutível. Mas a pergunta que eu faço ao Alan: Alan, existem outras ferramentas, além da ciência, que podem trazer mais luz à humanidade? Opa, vamos lá. Nós temos que lembrar que o kardecismo, ele é baseado numa tríade, né? Assim, são três pilares. A ciência é uma delas, mas ciência no sentido de buscar o conhecimento, né? Não só no sentido de desenvolvimento tecnológico, mas é a ciência como pesquisadora. A ciência como inquiridora das coisas todas. E o próprio Espiritismo é baseado também na filosofia. A filosofia é a perguntadora. Ela abre questões, ela levanta pontos de vista, ela não se fecha num conceito. Quando uma ideia se fecha no conceito, vira invenção científica, já deixa de ser filosofia. Então, a filosofia, ela pergunta: da onde nós viemos? Para onde nós vamos? O que que nós somos? A ciência busca, com os fatos, com a análise empírica da vida, com as tentativas e erro, com os vários métodos científicos, desenvolver interpretações que são válidas para todos. E também esse nosso espiritismo é baseado ainda nas leis morais. As leis morais, que nós podemos falar que deveriam ser a essência de todas as religiões, né? Se todas as religiões, e acredito que em essência a maioria delas foi baseada nestas leis morais, infelizmente depois vêm os homens e começam a criar regras e interpretações transviando aquela essência inicial. Mas a lei moral também pode claramente nos conduzir, né, vamos falar assim, nos sustentar, né, conforme a sua pergunta, né, como uma ferramenta para trazer luz para a humanidade. E eu, de uns 8, 10 anos para cá, eu vinha pensando na arte como uma grande ferramenta, mas arte que busca o belo e o bem. Arte idealizada na construção, na demonstração, na divulgação do belo e do bem. A arte também nos conduz. Mas também tem outra coisa, tem a natureza. Quando nós observamos a natureza é uma ferramenta e tanto, mas é daquelas que eu chamo assim, feita por Deus, né, cara? Tá mais do que isso. A natureza também nos traz luz, e muita luz. Eu brinquei com vocês há pouco tempo aí, quando eu saio, às vezes, de vez em quando, eu tenho a oportunidade de sair com a minha cachorrinha aqui para passear aqui em volta. Eu acho aqui uma carambola aqui embaixo, as pitangas do lado do prédio do Luiz ali, eu vou pegando as pitangas, as carambolas, e vou vendo a florzinha que está nascendo. Eu observo que não tem pitanga, mas tem a flor. Depois da flor, eu sei que vai ter a pitanga. E assim a gente vai vendo toda essa natureza também como uma ferramenta. Usando a sua pergunta, né, que pode nos trazer mais luz para a humanidade. Porque não adianta só eu ter conhecimento. Só o conhecimento, ele é muito duro. Eu preciso do conhecimento, mas eu preciso do amor também, né? E o amor, ele chega através de outras ferramentas que não o conhecimento, né? Porque se eu tentar adquirir amor somente através do conhecimento, eu não vou ter amor. Amor é sentimento, né? Então eu preciso das ferramentas da arte, das leis morais enfiadas em qualquer religião que seja, preciso de algo que me levante as perguntas para eu poder buscar respostas. Aí a ciência vem como a ferramenta que me traz algumas respostas, que também mudam. Você sabe bem disso. Quando você se formou médico, algumas verdades já não são mais verdades, são inverdades, né? Sim. Ela também muda, porque ela vai pesquisando e vai chegando em outros pontos de vista. Acho que era isso, né, Geraldo? Muito bom, muito bom. Luiz? Geraldo, só acrescentando aí que a humanidade até agora tentou que uma dessas valesse, e todas as três são capengas. Só juntas, né? Então, a hora que a humanidade entender que as três em conjunto se somam e não competem entre si, aí nós vamos chegar lá. Olha, Geraldo, o Luiz lembrou de uma coisa que há vários anos atrás eu li num livro de Fritjof Capra, chama O Ponto de Mutação. Ponto de Mutação. O que ele erra nesse livro, que eu acho que ele erra, é que ele dá uma data que aquilo ia acontecer. Então ele dá uma de Nostradamus ali, né? Ele fala assim, entanto vai acontecer esse ponto de mutação. O que ele chamava de ponto de mutação, isso eu não abro mão. Eu gosto muito dessa teoria, que é o quê? É o dia que a ciência e a religiosidade andarem de mãos juntas. Então, eu estou somando aqui a fala do Luiz, que eu acho importantíssimo que ele lembrou. Sim. É muito importante, quando a ciência estiver aberta para cientificar ou cienciar palavras que não existem, junto com a evolução moral do ser humano, junto com o amor do ser humano, meu Deus do céu. Se a ciência fosse trabalhada já até hoje, com tudo que trabalhou, pensando no bem da humanidade, não só de algum grupo social, nós já tínhamos grandes avanços nesse planeta. Um dia nós vamos chegar lá. Agora, eu até fico pensando aqui, se eu fizesse uma pergunta para você que está nos ouvindo. O Espiritismo é uma consequência direta dos ensinamentos de Jesus? Por quê? Parece uma pergunta simples. Então, gostaria que você pensasse e eu peço a Luiz que nos ajude a entender essa pergunta. O Espiritismo é uma consequência dos ensinamentos de Jesus? Por quê, Luiz? Geraldo, a gente estuda muito a questão das revelações. As revelações, elas se processaram exatamente assim. À medida que o teu entendimento ele adquire status de compreender aquela revelação que vai ser enviada, aí então aquela revelação se faz. É o caso de Moisés, que é uma revelação que a nós aparece assim uma coisa vigorosa, uma coisa estapafúrdia às vezes, né? Um Deus rancoroso. Para aquela época, teve seu efeito e atingiu o seu fim. Com a vinda de Jesus, você vê que ele, na época que ele vem e com que ele passa, ele dá a impressão assim de ser muito mole, né? E desse jeito essa humanidade não vai de jeito nenhum, né? Essa humanidade precisa de chicote, não é de amor, né? E aquilo tudo. Então Jesus previu a vinda do Espiritismo exatamente porque ele, por ser um espírito perfeito, ele tinha o alcance de toda a extensão dessa evolução. Então ele previu e ele cantou a bola, né, de que viria esse espiritismo, porque ele sabia que as ciências elas iriam desabrochar, elas iriam atingir um patamar que nesse patamar seria suscetível à compreensão do ser humano com aquela revelação que se daria. E aí eu vou aprofundar um pouco mais, Geraldo. A gente se preocupa muito com o hiato entre essas revelações. E hoje nós estamos preocupados assim, aí esse planeta de regeneração, ele vem ou não vem, né? Então vamos rememorar a segunda revelação do Cristo. Ela dependia do progresso das ciências. As ciências desenvolveram-se em 1850 anos. Agora, se elas tivessem se desenvolvido em 500 anos, a segunda revelação se daria em 500 anos. Então, nós somos partícipes dessa terceira revelação nos propiciar esse planeta de regeneração. Qual é a informação que os espíritos nos passam? No planeta de regeneração prevalecerá a bondade, né? Os espíritos inferiores ainda participarão desse planeta, desse processo evolutivo, mas os bons espíritos serão maioria. Eu lhe falo, Geraldo, se a ONU tivesse consciência de tudo isso e começasse a divulgar para a humanidade os princípios espíritas, os princípios de solidariedade, de fraternidade. Se a ONU dissesse assim, olha, nós temos o um aparelho que detecta tsunami. Hoje nós vamos botar esse aparelho naquelas nações que têm condição de comprar esse aparelho. E aí você vê esses aparelhos instalados em nações onde não existe a possibilidade de ter tsunami. A possibilidade é 0,05%. E aqueles lugares onde existe uma grande chance de ter tsunami, não tem porque não pode comprar o aparelho. Aí a ONU faz um consórcio, vê qual é a capacidade da humanidade criar esses aparelhos, e aí ela faz um consórcio dizendo assim: nós vamos botar na nação que tem mais necessidade desse aparelho. Geraldo, eu diria que a regeneração está a um passo. Sim. Então, só depende de nós. Então, você observa que como é importante o ser humano compreender o evangelho de Jesus, que ele não compreende ainda depois de 2.000 anos. Muito bom, Luiz. Muito interessante. E agora a gente entra num outro momento do nosso programa, que é a vida futura. A vida futura é citada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, no Evangelho, e em alguns momentos no Livro dos Médiuns, mas o mais destacado no Livro dos Espíritos e o Evangelho. E eu fico pensando comigo, por que que o Kardec colocou aquele texto sobre a vida futura? Então eu pergunto ao Allan: Allan, a ideia da vida futura, você ter essa compreensão da vida futura, ela é benéfica para a evolução da humanidade? E ainda mais, o conhecimento do, entre aspas, Kardec escreveu, né? O conhecimento do mundo invisível que nos cerca e povoa o espaço facilita a crença na vida futura? O que isso pode nos trazer de bom, Alan? Olha, existem, para mim, e esse é o grande ponto de contribuição desde Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo, na sua chamada ressurreição, chamada porque foi dado um nome que se deu, não é o que aconteceu, já prova para a gente naquele momento a vida futura, a vida continuada após a morte do corpo físico. Só que a maioria ficou mais crente da vida de Jesus após isso e não da vida de todos nós. A partir do momento que a gente, como seres humanos, usando aí o que o Luiz acabou de falar, imagina que a mesma ONU aí, ela fala assim: olha, hoje eu falo com convicção, a ONU falando, né? O espírito é imortal. Nós estamos aqui educando espíritos imortais. E um dia, eu que sou governador aqui dos Estados Unidos, posso nascer numa região paupérrima da África. Então, já que eu posso passar por essa experiência, eu vou tentar diminuir as regiões paupérrimas, porque daí a minha chance de nascer num lugar desse é menor. Interesseiro, né? Ué, mas que seja por interesse, mas ele começa a entender que se a reencarnação é um fato, aonde ele pode nascer? Não é, Luiz? O Luiz acho que lembrou de alguma coisa. Alain, eu lembrei o seguinte: se a gente deixar tudo bonzinho por aqui, eles acabam mandando a gente para outro planeta. É, mas daí é o que a gente vai merecer, né? Porque se todo mundo tiver. Aí vem o planeta de regeneração, né? Vai ser a hora que o não é o planeta que vai virar regenerado para receber a gente. É a gente que vai regenerar o coração para merecer o planeta. É diferente. Porque com certeza alguns espíritos que já viveram entre nós não precisam mais encarnar entre nós. Já estão vivendo em planetas de regeneração em outros lugares, porque ele não precisa mais reencarnar, porque ele não aprende mais nada. Se ele vem para cá é como missionário para ensinar. Já não é para aprender, né? Aqui ele já esgotou, ele já ganhou diploma de provas e expiações, né? Agora ele está em outro nível escolar, ele está lá no nível de regeneração. Então, quando a gente passa a ver pela ótica, né, da vida imortal, né, da vida que não morre com a morte do corpo físico, a ótica das coisas muda completamente. Se eu sei que eu estou num processo evolutivo e também já tenho consciência que nessa encarnação não consigo melhorar tudo que eu tenho que melhorar em mim, eu vou dar conta do que eu consigo dar conta agora. É o que eu vou fazer. Eu tenho que me esforçar para construir um futuro melhor para o meu espírito, né? E não é aqui que eu vou construir um futuro melhor. É meu espírito não é mais um lugar, é uma constância evolutiva, né, Luiz? E eu, como a piadinha, acabei desviando aí a seu rumo, eu volto lá, você estava falando da ONU, tá? Então, aquele cara na ONU, pode continuar por ali, que o raciocínio estava ótimo. Então, é o cara da ONU, ele chega, ele fala assim, olha, bom, todo mundo é um espírito imortal. Não existe exceção nisso. Então, aquele lá que é um miserável que está enfiado num lugar complicadíssimo, ele é um espírito imortal. Da mesma forma que aquele que tem um monte também é um espírito imortal. Então, se eu tenho na probabilidade reencarnatória de nascer em qualquer desses lugares, eu vou melhorar todo mundo. Eu vou fazer com que o mundo fique melhor, porque todos os espíritos imortais merecem um mundo melhor. Não é só. Eu não sou. Porque sabe que às vezes a gente cai, a gente como ser humano, cai numa falácia que a gente acha porque está vivendo uma vida farta e confortável, a gente é alguma coisa mais do que o que está vivendo uma vida carente e desconfortável. Eu vou dizer que é justamente ao contrário. A gente só está na farta e confortável porque a gente provavelmente não daria conta de viver na vida miserável, né? A viver uma vida miserável e desconfortável é para espírito com mais capacidade de encarar aquilo lá. A gente Resiliência. talvez seja muito fraquinho, a gente é muito franguinho para aguentar aquilo lá, né? A gente não é galo velho ainda. Aquilo ali é para galo velho que aguenta aquelas coisas lá. Então Nossa, a gente divino. foi colocado assim muito na facilidade para a gente se concentrar naquilo que é mais importante, que é a evolução do nosso espírito que precisa. E aquele que está numa prova física mais difícil, ele está aprendendo alguma coisa talvez até mais avançada do que a nossa. Ele está aprendendo resistência, ele está aprendendo resiliência, ele tá criando uma couraça que dá para ele capacidade de viver de qualquer jeito. Quando a gente fala hoje dos jovens, que a gente muitas vezes poupa eles das frustrações, coisa que nem eu, nem o Luiz, nem o Geraldo passamos, nós não fomos poupados disso pelos nossos pais, mas hoje a gente acaba às vezes querendo poupar os nossos filhos das frustrações, nós estamos fazendo um grande mal. Um grande mal, porque é através das frustrações que nós somos construídos. É através do entendimento da carência que eu sei viver com mais equilíbrio. Porque pode ser que a carência volte. Agora, quem nunca experimentou a carência acha que a fartura é que nem pega essas famílias reais, né? Tem o sangue azul, eu sou merecedor de tudo. Alain, Fala, Luiz. vamos continuar nesse raciocínio? Como Vamos. seria a economia mundial com a consciência de que o tesouro é a traça, não rói? Meu Deus do céu, era assim, ó, vamos parar de produzir tanta porcaria no mundo para incentivar o consumo e vamos produzir apenas aquilo que é importante para todo mundo. Então, em vez de eu ter um celular de 10 mil reais sendo produzido, eu produziria só celular de R$ 500 dando acesso a muita gente. Aquele que pode comprar hoje um de 10 mil ia comprar 20 para dar 19 para quem não pode. Ué. Tá Não certo. é fácil isso? Vamos E dar sequência. outra coisa, né, Alan? Mais uma coisinha. Como é? O luxo ia ter bem pouca possibilidade de existir. Não Quer dizer, tem as necessidade, pessoas né? iriam progredir compulsoriamente. Isso seria tão mais rápido até, né? Só que, olha aí vem o livre-arbítrio que Deus não dá. E deixa a gente na nossa velocidade, capacidade de evolução e de chegar lá. Eu acho que nós vamos demorar um pouquinho Respeito o tempo de cada um, né? Mas dando sequência aqui, quando eu fiz essa próxima pergunta, o Luiz, eu fiquei pensando assim: a gente no consultório médico se atende às pessoas mais diferentes possíveis. Aí você explica a doença, o paciente não entende às vezes. Aí você explica o tratamento. Ele não entende por que tem que fazer o tratamento. E às vezes ele faz o tratamento a contragosto ou não faz. Eu fico pensando, o que será? A pessoa não entende, não aceita, não compreende. E aí você começa a ver pessoas em graus de compreensões diferentes. Assim não é só na medicina, assim é dentro do espiritismo, dentro da filosofia. Em qualquer área, tem aqueles que interpretam mais, que sentem mais, e aqueles que interpretam menos e sentem menos. Com essa fundamentação, eu pergunto ao Luiz. Luiz, todos os espíritos que existem no universo, eles foram criados todos no mesmo momento, no mesmo tempo? E emendando essa pergunta, por que tantos espíritos em grau de compreensão tão diferente? Existem espíritos privilegiados pela divindade? Geraldo, eu diria o seguinte, todos os espíritos não foram criados no mesmo momento. Todos os espíritos foram criados e são criados até hoje. Né? Jesus falou, até hoje eu e o meu pai. Então, cada espírito que foi criado, ele foi criado num determinado estágio. É que como um bebê, né? Zero ano, zero compreensão, zero tudo. Vai começar a experiência. Né? O que nós encontramos no mundo são... Não que espíritos foram criados em idades diferentes, mas são espíritos que processaram a sua evolução num ritmo maior ou menor. Né? Você pode ter espírito que foi criado depois e está num processo evolutivo maior, porque teve uma velocidade maior a sua evolução. Se a humanidade entendesse isso, isso aí seria uma maravilha. Porque a gente investiria sempre no tesouro que a traça não rói. Agora, o grande passo disso aí é nós, através do Evangelho, compreendermos que aquele que está num grau menor, ele tem que ser compreendido, não eliminado. Porque existem pessoas que pensam assim... Esse que está num degrau menor tem que acabar com ele, que é para todo mundo crescer mais rápido, né? Mas não. Por que isso aí, Geraldo? É por bondade? Não. É por questões de evolução. Porque quando você chega a um nível do Cristo e diz assim, perdoai porque eles não sabem o que fazem, você... que ao exercitar esse raciocínio, você dá um grau maior à sua evolução. Você, quando algumas pessoas normalmente eliminariam, você traz para você o sacrifício de ter a compreensão, de ter a paciência, porque à medida que você exerce a tolerância, que o Alan falou ontem sobre isso, você expande a sua capacidade de absorver. Entendeu? Quer dizer, então, aquilo que você concede a uma pessoa, você amplia em você a capacidade de elasticidade daquela qualidade. Então, o ser humano, a partir do momento que ele vai evoluindo, ele chega num estágio que ele tem que aprender a perdoar, a tolerar. Isso aí é um parto. Porque o instinto está mandando ele eliminar e a razão está mandando ele tolerar. É quando chega nesse estágio é que você começa a avançar com as virtudes que você vai desenvolvendo. E automaticamente você traz aquele que está atrás para mais para frente. É isso que a Bíblia, que não é sagrada, como o Alan falou, ela nos traz a figura da escada de Jacó. Sim. E ali você vê que ela foi aquilo foi relatado há 2000 anos, mas ela já mostrava tudo isso que hoje o Espiritismo esclarece sobre a questão da evolução. É isso aí, Geraldo. Eu já soube uma vez... Geraldo, você quer falar? Geraldo, eu quero, antes da gente continuar, eu queria valorizar um pouco aqui as participações. Né? A gente... gosta tanto da participação de todo mundo aqui, né? Então, eu gostaria de falar assim, não ficou nenhuma pergunta, né? O pessoal está fazendo bastante comentário, né? E eu começaria aqui, ó, o Francisco Moretti falando que tudo deve ser alvo de questionamento, principalmente a doutrina espírita deve ficar em constante questionamento permanente. Eu não diria principalmente a doutrina espírita, mas eu diria tudo, né? A pergunta, ela deve ser assim, sempre a gente deve sempre levantar o questionamento de tudo, né? Como Kardec fala, melhor desprezar 10 verdades acreditar numa mentira. Então, vamos questionar assim, né? O Luiz Carlos Santos, ele fala que acredita que o espiritismo é uma ferramenta para a interpretação do evangelho, como um óculos a ajudar a retificar o caminho do torto. É, Luiz, realmente, quando a gente interpreta ou sente o evangelho com a ótica de um espírito imortal, a vida muda bastante de figura. As interpretações todas mudam, né? Aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês falam, ó. Ô Luiz, ô Alan, o Luiz, ele é meu sobrinho, é médico radiologista lá em Florianópolis. Ah, esse Santos aí é desse aí. Olha, Luiz, aí cada um com o seu karma, né? Aguentar essa família aí, eu entendi o que você falou agora. É muita luz para você, meu querido. E o Florisvaldo Santos Santos também é parente seu. Não, Não, não. esse tem dois Santos. Mas olha aqui, ó, o próprio Jesus criou o Espiritismo no encontro com o Samaritana, quando disse, a sua pergunta respondia, haverá um dia que amaremos Deus em espírito e verdade. Legal essa lembrança dele, né? Ele pelo menos estava anunciando o Consolador prometido, né? Ele falou, um dia, vocês vão ver, um dia, né? Então é isso aí. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. A Elizabeth falando que cada um num grau evolutivo, portanto, que está acima compreender o que está aquém. É isso aí, Elizabeth. Esse é o processo que o Luiz acabou de comentar. Mas muito obrigado pelos comentários. Às vezes a gente não ressalta os comentários, porque às vezes fica só no campo do comentário, mas é importante que a gente consiga ir trazendo alguma coisinha. Eu publico todas as mensagens, vocês podem ir lendo. Quem está no nosso chat aí do programa consegue ler também todos os comentários, para a gente não, às vezes, parar o programa, né? Só para o comentário, mas podem continuar fazendo suas perguntas, seus comentários todos são sempre muito bem-vindos, tá bom, queridos? Muito bem. Essa pergunta que eu fiz agora para o Alan E vem. também, eu já soube de pessoas que vão ao centro espírita, uma pessoa que foi e falou que estava indo lá para se libertar do demônio e queria saber quem eram os santos que protegiam aquele centro espírita. Então, eu fiquei guardado com isso na mente e eu fiz essa pergunta para o Alan. Alan, todos os seres gravitam para a perfeição? Existem demônios ou seres perpetuamente voltados para o mal? E os conhecidos anjos, quem são? Bom, você fez 5 perguntas numa pergunta só, né? Mas vamos lá. Todos os seres gravitam, todos, sem exceção, todos os seres gravitam para a perfeição, né? Foi o termo que você usou, né? Todos os seres gravitam para a perfeição. Uns gravitam com órbitas muito longas. Outros gravitam com órbitas mais rápidas, mais curtas. Mas a tendência é que todos nós evoluímos. É assim, ó, eu gostava de dar um exemplo muito em palestra, brincando, né? A pessoa perguntou uma vez para mim: Ah, mas e um assassino que matou 3 pessoas, ele também está em evolução? Eu falei: Eu não sei o que ele fez na outra vida, ele pode ter matado 20 na outra, então se ele matou só 3, ele está evoluindo, né? A gente tem que entender que a ótica evolutiva é uma ótica, do espírito, não dá para a gente julgar o outro, a gente tem que imaginar que nenhum espírito volta para trás segundo a informação espírita. Ele pode ficar estacionado. Ele não volta para trás, ele não dá passo para trás. Para trás nem para pegar impulso. Ele vai para frente, ele para e vai. Agora, o ritmo que cada um vai, a velocidade que cada um vai, aí depende de cada um. Mas todos gravitam sim para a perfeição. Muito bem, essa seria a primeira pergunta, né? Existem demônios ou seres perpetuamente voltados para o mal? Perpetuamente não. Um dia ele vai ser quebrado daquela prática do mal. Mas existem seres que estão perto do desenho demoníaco que a gente encontra em Dante, por exemplo. Por quê? Porque é o que está passando pela mente daquele ser. É um ser que está num estágio evolutivo tão rudimentar, tão primitivo, tão grotesco, que dá a impressão de ser aquele demônio. E ele ainda, depois do inferno de Dante e depois da Idade Média, que nós desenhamos, simbolizamos o diabo com chifres e tudo mais, quando ele desencarna, aquela ideia mental do que ele espera encontrar, porque ele sabe na consciência o que ele foi, ele vai ver, ele vai criar, ele vai plasmar seres daquela aparência. Ele vai dar força para seres aparentarem daquele jeito para terem sobre ele um certo domínio. Então, existem no pensamento de alguns seres dessa forma. Agora, cabe a nós reformarmos esses nossos pensamentos, né? E anjos, na realidade, são espíritos mais evoluídos do que a gente, espíritos em níveis, muitas vezes até já perto da pureza, né? Aí a gente também não precisa de muito espírito puro ainda, né? O espírito puro só precisa de um, que é o governador espiritual. A gente precisa de um espírito regenerado, que para nós já é anjo, né? Perto da grosseria que nós somos ainda, né? Então, não é porque é um santo que é um espírito puro. Não, é um espírito muito evoluído. Perto da gente parece um anjo, porque ele tem um conjunto de qualidades, né, que nos assombra, né, Luiz? Usando o teu exemplo, para nós, na escada de Jacó, qualquer espírito que esteja 3 degraus acima, para nós é anjo. É anjo, porque é tão diferente da gente, é tão melhor do que a gente, que é um anjo, né? E aí o que acontece? De acordo com a cultura religiosa de cada um, ele vai ver, né? Por exemplo, quantas Nossa Senhora Aparecida existe? Eu nem sei contar, né? São centenas. Por quê? Porque um monte de gente viu a Nossa Senhora de um jeito, num lugar, numa hora. São espíritos ali evoluídos que ela viu e que deram o nome de Nossa Senhora, com todo o respeito que eu tenho por todas as religiões. Eles viram espíritos elevados e puros naquela hora. Só que daí eles santificaram, eles quiseram criar um altar para adorar, né? É igual a história lá do Velho Testamento, vamos criar uma tenda para adorar a Deus, né? E aí daquela tenda virou futuramente o Templo de Salomão, né? Então começou a se acreditar desde aquele momento no ideário popular que para ver Deus nós precisamos estar num templo. Mas o maior templo para ver Deus é o coração. Perfeito, perfeito. Fala, Luiz. Aí entra a figura lembrada por um dos nossos ouvintes, da mulher samaritana, né? Isso aí. Isso aí. É perfeito símbolo, né? O dia que a gente entender Deus em espírito e verdade, né? Não é só, é outro nível. Não é mais aquele Deus num santificado numa estátua, numa coisa assim. É um Deus realmente que está comigo, que mora em meu coração, o templo maior que existe aqui, o nosso templo interior. Pessoal, 10 horas e 59 minutos, faltam duas perguntas para cada um. Vamos respeitar o horário? A gente deixa essas duas perguntas começando o próximo programa. Vocês concordam com isso, Luiz, Alain? Tudo bem, né? Fica à vontade. E aí, seguindo até uma orientação do Luiz, a gente vai lançar uma pergunta para que vocês, ouvintes, meditem durante a semana. E nos ajudem a raciocinar nas respostas que serão dadas na semana que vem. A pergunta que eu ia fazer ao Luiz, que eu vou fazer na semana que vem, e vocês nos ajudem na semana que vem. Essa verdade, ó, pelas relações que agora pode estabelecer com aqueles que deixaram a Terra, fica clara a prova material da existência e da individualidade da alma. A pergunta é essa. Essa verdade rompeu com quais paradigmas de outras religiões. Então, isso fica para a semana que vem. Pessoal, na nossa dimensão, o tempo passa. Então, eu peço ao Luiz as suas últimas palavras, Luiz. Amanhã, com muita satisfação, eu estarei fazendo a minha primeira palestra do ano, né? Nós vamos a Capivari, no Centro Espírita Mensagem de Esperança. E vamos falar sobre 2021. Tá? Então, que todos nós possamos ter um ótimo final de semana e que nós possamos refletir sobre aquilo que nós fizemos errado em 2020, principalmente contra esse pânico, e possamos encarar 2021 sobre um novo prisma. Tá? Um beijo a todos. Alan? Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Começamos o programa hoje com quase 90 pessoas aí online com a gente. Só podemos agradecer essa presença maciça e que você faça um bem para o nosso programa, que é divulgar, né? Quando você pegar o link, manda para os seus grupos, manda para os espíritas que você conhece, divulga, essa rede começa a ficar cada vez maior e a gente consegue divulgar o espiritismo, que é o maior bem que a gente pode fazer pela doutrina. Um abraço a todos, um excelente domingo. Lembra que hoje está calor, então se for sair na rua, se protege. E um ótimo ano para nós. Excelente, meus amigos, Luiz e Alan, e a todos vocês que nos ouviram, nosso muito obrigado pela paciência de estar aqui com a gente, e que a gente se prepare para domingo que vem. E é dessa maneira que agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida, que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.